tiver que deixar o Rio Grande, ao longe distante tiver que partir, levarei saudade do rancho da estrada, antiga morada aonde nasci. Levarei saudade da prenda bonita, vestida de chita que é minha amada. Ao longe eu verei suas mãos acenando, por mim suspirando na curva da estrada. Só pensamento que me vem na mente, do meu pago ausente não posso ficar. Só de pensar fico aborrecido, Rio Grande querido, não vou te deixar. Como é lindo ver seus campos e coxilhas, estrelas que brilham neste céu azul, ver os passarinhos alegres cantando, em coro saudando o Rio Grande do Sul. Isto é só pensamento que me vem na mente, do meu pago ausente não posso ficar. Só de pensar fico aborrecido, Rio Grande querido, eu não vou te deixar. Como é lindo ver seus campos e coxilhas, estrelas que brilham neste céu azul, ver os passarinhos alegres cantando, em coro saudando o Rio Grande do Sul.